caminhando numa estrada vazia sem rumo. Eu vejo a humanidade se jogando no buraco escuro. É difícil ver os homens longe de Cristo, mas fortaleça minhas pernas, meu Deus, pra continuar o caminho. O que eu vejo no mundo? Sofrimento e ódio, tanta guerra, tantas armas, conclusão, velório. Mano, pense comigo, analisa, reflita da forma que estamos indo. Eu não vejo saída, eu já sonhei com glamour, com os bagulho de luxo, com as mulheres, com prazeres, ambição pelo mundo, mansão com piscina no lago, os carros loucos, o que o dinheiro me desse. E mais um pouco eu vi o crime me chamando, me oferecendo tudo, mas não trabalhar por mixaria, mas recompensa é luto da minha mãe, da mulher, dos parentes e amigos, e as orações da coroa me livrou do abismo. Várias vidas que ilude e joga nós no buraco, não era pra ser assim, mas o mano deitado, a morte veio de CG, descarregou vocês no peito, que a misericórdia de Deus o acompanhe no leito. Esse sistema aprisiona, confunde a mente, influenciando os moleque pra descarregar os pentes. Vivemos apocalipse, prevejo o final, parceiro. Mano alfa baseado na palavra guerreiro. Que a paz reine, que o amor seja o caminho. Que trilho destino focado, alfa guerra não é diferente. Aqui desse lado o sonho dos pano da hora, do carro importado, os hotel de luxo, das lanchas dos peão, de jet no lago. Eu tive também parceiro, ilusão do dinheiro, disse Salomão, é correr como tolo atrás do vento. Não dá nada, nunca deu, pra quem vem de favela. Não dá nada, nem vai dar aos 30, fecha a janela. Da alma assim, o corpo padece porque o crime cobra. Aquele que merece, meus pés cansados, seu confuso, vejo sangue inimigo. E nessa guerra não vejo vitória, meu choro não mais contido. A chuva não tira mais a mancha vermelha do chão. O barro se misture, a morte leva mais um irmão. E com joelhos dobrados, reparo mais uma senhora em desespero. Tenta levantar seu filho enquanto chora. Por Deus, eu vi a guerra silenciar em minha vida, mas eu não vi ao meu redor. Eu vi o crime sentenciar vários irmãos e irmãs que poderiam estar aqui com a gente. Que a paz prevaleça e que Cristo viva em seus corações. Minha oração é que a vida seja vivida de fato, longe das drogas, das armas, do crime e dos fardados. Que a paz reine e deixe de ser utopia. Que Cristo seja o caminho e a verdade em sua vida. Que a paz reine, que o amor seja o caminho. Te encontre nesse vale de espinhos.